Salve Simpatia, mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campeche. Tudo fica mais gostoso se eu fico do seu lado, eu e tu feito um casal. Azeite, limão e sal, não tem como dar errado. Antes que tu me pergunte, penso sem pestanejar. Você é a minha oca, meu gostinho de tapioca com suquinho de cajá. Eu que gosto de comida, consumo o que tem na mesa. Mal acabo de almoçar, pensando no jantar em você de sobremesa. Não estou te cozinhando, eu só quero harmonizar de uma forma bem bacana. Dentro da minha cabana, você e a salada está. Dentro da minha cabana, você e a salada está. Não estou te cozinhando, eu só quero harmonizar de uma forma bem bacana. Dentro da minha cabana, você e a salada está. Dentro da minha cabana, você e a salada está. Ela vem do mar, vem pisar na areia, vem saudar o cais. Vem vestida em renda, no braço uma prenda, acalenta os ais. Sandra Leão, Zé Negro, pra ela, Iemanjá, Cais. Antes foi Isadora Mello, Azeite, Limão e Sal. Este é o Muqueca de Siri que vai ao ar toda quinta, 19h, ao vivo no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. 98.3 MHz, ou também pelo sítio radiocampeche.com.br. Trio Quintina, de Curitiba. Vai te catar. Essa música vai para o Bolsonaro genocida. Depois, 5 a Seco, com Léo Bianchini, Nem Tchum. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q U. Vai te catar, saber beber coró, lição de nunca encontrar a alegria sem saber bem o que dizer de um sorriso, sem a agonia de não ser só o que não tem, querer pra recomeçar. Talvez vai te catar. Queca de Siri, um beijo pro meu neto Benjamin em Curitiba na escuta. Smack! Vai te catar, sabebê, por o quê? Se for, vai te catar, vai dizer o que quer, ouve aquilo que não quer. Vai te catar, sabebê, por o quê? Vai te catar, só lugar nenhum, nenhum, nenhum. Você está ouvindo uma frequência comunitária. Cinco a Seco, Léo Bianchini, nem tchum. Meu corpo não nasceu para senzala. Ah, mais difícil me dá nem tchum pra cair na minha rede, nem com vudu mais fácil morrer de sede em Foz do Iguaçu. O gavião chegar de verde no Pacaembu, o garga pousar de leite todinho nu. Vê político e cartola preso em Bangu, Bob Marley nega fogo pra fumar mais um. E na bombeta do Fidel escrito I love you. Você, pra se banhar no meu oásis com seu bumbum, mais faz ver o Schwarzenegger frufru. Materazzi namorando com a mãe do Zizu. Rubro negro distraído grita gol do flu. Índia do boi garantido vestir azul. Artilheiro vir do Barça pro Paysandu. Nem de cima aqui do palco sou número um. Moreninha mais difícil não me dá nem tchum. Nem que o mundo erra a manobra e sobre mais nenhum. O Saara e o Ceará pode cair no cometa em Machu Picchu. O terremoto em Xerém ou Trincametá. Se não sobrar ninguém, você me dá nem tchum. Pode nevar em Nagoya, Gombe e Goiás. Acontecer um novo Big Bang em Bangu. Um tsunami em Mutum, outro em Carajás. Se o mundo der um jazz, você me dá nem tchum. Você só me trata com trapaça, má pra chuchu, pra rodar o seu vestido no meu lundu. Mais fácil morrer cozido dentro de glu. PM tratar bandido por mon amour. Batucado em sinagoga no Yom Kippur. Confundirem minha sogra com a Demi Moore. Segundo patrão da folga pra um city tour. Monge praticar yoga ouvindo batigum. Nem de cima aqui do palco sou número um. Moreninha mais difícil não me dá nem tchum. Nem que o mundo erre a manobra e sobre mais nenhum. O Saara e o Ceará pode cair um cometa em Machu Picchu. Um terremoto em Xerém ou Trincametá. Se não sobrar ninguém, você me dá nem tchum. Pode nevar em Nagoya, Gombe e Goiás. Acontecer um novo Big Bang em Bangu. Um tsunami em Mutum, outro em Carajás. Se o mundo der um jazz, você me dá nem tchum. Agora Vieira, estreando no Muqueca. Quem diria? Depois, Letrux. Frente do Revival. Foi feita pra mim, assim, do jeito que é. Certeza é eu me perder nas linhas. chame pra tomar uma breja. Deixe de vacilação, me entregue o teu coração e vem assim, do jeito que é. Certeza é o que perdei. Flerte, Revival, Letrux, depois ele, Sidney Magal, arroba Muqueca Siri. Eu te vi nas artes plásticas, você mexeu demais comigo, tu é o revival do marinheiro. Você sabe circular. Meu look eu pensei o dia inteiro só pra te encontrar. Menino, tu é um perigo. Me avisaram, mas no teu tempo eu fico na pista o set dançando como se seu corpo estivesse junto do meu, marinheiro. Agora uma música dedicada aos meus amigos Caru e Andrei. Sidney Magal, Quando Calenta e Sol, Pia Canela e Perfilha. Abraços, irmãos Andrei, Caru. Siento tu cuerpo vibrar, aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Este é o Muqueca de Siri, o programa de rádio mais inusitado das galáxias, rebelde desde 2006, o programa libertário. Portanto, um programa que é contra esse genocida do Bolsonaro e seus filhinhos, cupinchas, capangas, e o seu gado. No lado A do Muqueca de hoje ouvimos Isadora Mello, Azeite, Limão e Sal, Alessandra Leão e Zé Negro, Cais, uma música para Iemanjá, que ontem foi seu dia. Trio Quintina, Vai de Catar, Banda Ed, Rainha Matamba, 5 a Seco com Léo Bianchini, Nem Tchum. Pouco Alta BG. Aí estreando no Muqueca Vieira, Quem Diria, Letrux, Flirty Revival. Fechamos primeira meia hora de programa com Sidney Magal, Quando Calienta el Sol, Piel Canela e Perfilha. No fundo estamos ouvindo Papa Cobana, Trick Dick. Trick Dick é tipo piroca complicada. Muqueca de Siri vai lá toda quinta, 7 da noite, ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, Floripa, sul da ilha. Depois, o programa fica à disposição na rede Ad Eternum, pelo archive.org, ARCHIVE www.ponto.org. Agora em fevereiro começa a Oficina Cultural Rádio Cicleta, uma estação portátil de rádio alimentada pelo pedal de uma bicicleta. Arroba radiocicleta.floripa no Instagram, só Rádio Cicleta no Facebook para quem tem mais idade aí, como eu. Vamos abrir o lado B com o Willy, só eu e você, e depois Maíra Garrido com Juliana Linhares, Pode Amar. Esse programa é a favor da campanha Mais Beijo na Boca e Menos Arminha, Mais Feijão e Menos Fuzil. magia, nossas bruxas na fogueira, solos férteis de cultura, tratados dessa maneira, tantos mundos, raças, línguas, porque tem que separar, não podemos rezar todos iguais, tantos mundos, raças, línguas, porque tem que separar, não podemos rezar todos iguais. Agora, Zeferina. Estão dizendo por aí que meu amor é doença. Falsos moralistas, gente que não pensa. Tássia Reis, Gaiuzan. Salve São Jorge, Saravá. São Jorge Guerreiro. E depois, Flora Matos. Flora Matos. Arroba Muquiacaciri, Muquiaca com U e Q U. Outro dia, outro dinheiro. Entendeu, flor? Vilões burocratas.

que a gente sambava. Desperta meu samba, teu povo tá me chamando. Nunca vi mais ninguém sambando do jeito que a gente sambava. Meu samba tava adormecido, acordou. Meu batuque é reza forte de amor. Meu samba tava adormecido, acordou. Meu batuque é reza forte de amor. Vem, vem, vem, descansa no meu colo. Sou teu chão, sou teu solo, teu samba de amor. Vem, vem, vem, descansa no meu colo. Sou teu chão, sou teu solo, teu samba de amor. Foi ela quem despertou meu samba. Meu batuque é reza forte de amor. Foi ela quem despertou meu samba. Meu batuque é reza forte de amor. Adormecido, acordou. Meu batuque é reza forte de amor. Meu samba tava adormecido, acordou. Meu samba tava adormecido, acordou. Samba é isso. Que batuque, batuque, brincadeira. Que batuque, brincadeira. Do B do Moqueca de Siri de hoje ouvimos Ele, Só Eu e Você, Maíra Garrido com Juliana Linhares, Pode Amar, Zeferina, Tássia Reis, Caio Zan, São Jorge Guerreiro, Flora Matos, Chá de Maçã, aí Fernanda Abreu com Emicida no Ruxel Remix, Ruxel no beat, pra quem quiser colar no Instagram. Outro Sim, o nome da música. Bete Carvalho, Dança da Solidão, de Paulinho da Viola. Otto, O Celular de Naná, Vasconcelos. Dononete, abrindo pra Arícia Mês, Batuque é Reza Forte. No fundo, estamos ouvindo Dusko Gojkovic, Menina Moça, extraída do disco Putumayo Present Bossa Nova. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Eu sou Conrad Rose, mas pode chamar de Siri. E o Moqueca de Siri é meu brinquedo estupefaciente desde 2006. Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Sem

Vamos ouvir os Gonzagas de volta no Muqueca. Touchscreen. Depois é Cabaleiro. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Destrava minha senha de entrada. Navega minha alma LCD. Remonta a interface da minha sala. E salva os meus dados em você. Recarrega minha vida numa tarde, onde o céu vem num rajado de Blu-ray e aplicativo em ti e me invade, me pesquisa e me ensina o que eu não sei, me pesquisa e me ensina. Não, que eu não sei. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho. A placa do meu coração. Balanço em tua rede o meu cérebro em braille e perco a memória da razão. E perco a memória da razão. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Vem cá que eu sou touchscreen. Faz um carinho em mim. Vem cá que eu sou touchscreen. Vem cá que eu sou touchscreen. Essas emoções. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo, balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo, balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Canta comigo, amor.

Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé. Almas chamou o seu Jorge pra ver Cristina. Viva Sebastião Rodrigues Maia, o síndico. Não esqueçam, eu avisei que era a carrapeta mais inusitada das galáxias. No lado C do programa ouvimos Geraldo Azevedo, Perequequê, Gerd, Clarão de Lua, Luiz Gonzagas, Touchscreen, Zé Cabaleiro, Essas Emoções, Gabriel Moura, Comida, extraído do disco do Betinho, Ação Contra a Fome, Ação que vai voltar. Vai voltar, galera. Vamos voltar a combater a fome nesse país. Aí seu Jorge com a mais. Cristina. De Sebastião Rodrigues Maia. Tim Maia, o síndico deste programa e de todas as galáxias. No fundo estamos ouvindo de John Mayer, Hummingbird, com Onda Trópica. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, 7 da noite, ao vivo do Eco Estúdio da Rádio Campeche. 11 da manhã de domingo tem o repeteco do programa gravado. Sempre com o estúdio aberto para quem quiser conhecer, visitar, saber como funciona uma rádio comunitária autêntica. Há 22 anos, múltiplas vozes se revezando no comando, numa gestão afetiva. E mais, com a outorga da, da Anatel, que é difícil pacas. Abri a última parte do programa com Chico Buarque, depois... Aqui da ilha, Luiz Henrique Rosa, que faleceu em 85 num acidente no Pantanal. Tem ainda Erasmo Carlos, Márcia Castro, Reginaldo Rossi, Ave Sangria. Olha só, galera. Porra. Tem coisa paga aí. Só não tem carinha de quem tá gostando demais. Benjamin, muita saudade, querido. Joga com a 5, joga fácil. Toda quinta, 7 da noite, tem Muqueca de Siri ao vivo aqui na Rádio Comunitária Campeche. 11 da manhã de domingo tem o repeteco do programa. Só. Sambando na lama de sapato branco glorioso, um grande artista tem que dar o tom. Quase rodando, caindo de pouca voz é rouca, mas o mote é bom. Sambando na lama e causando frisson. Mas olha só, um samba de cócoras em terra de sapo, sapateando no toró. Cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso, grande artista tem que dar lição. Quase rodando, caindo de boca, mas com um pouco de imaginação. Sambando na lama sem tocar o chão. E o tal ditado como é: festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé. Sambando na lama de sapato branco glorioso, um grande artista tem que fazer fé. Quase rodando, caindo de boca, pá de touca, jura de mulher. Sambando na lama e passando boné. Mas olha só, por fora vi

vejo a imagem da lua refletida na poça da rua e penso na minha janela, eu estou bem mais alto que ela. Eu quero Maria Joana, eu quero Maria Joana. Eu sei que na vida tudo passa. Fumaça. Eu quero Maria Joana. Eu quero Maria Joana. Eu quero Maria Joana. Eu quero Maria Joana. Fumaça. Música de Itamar Assunção, Tua Boca. Quarto de hotel.

mas não vai ter mar que me salve da alegria deste salto em fogo e luz. Olhem pra mim. Essa é a peça de teatro mais bonita que eu já fiz. Oh yeah, oh. A noite há de descer gelada sobre os corações de quem souber. E alguém dirá que foi o primeiro a ver, oh yeah. A presença selvagem de um clarão vermelho rodopiando pelo chão. Esse sou eu. E dorido, dolorido, colorido e sem razão. Ou não, oh. Foi o Muqueca de Siri de hoje. Na última parte ouvimos Chico Buarque cantando no Toró, música dedicada a todos os músicos de rua, artistas de rua que trampam no Toró, às vezes por moedas, às vezes no semáforo, por aí afora, todo mundo se defendendo da pobreza. Luiz Henrique Rosa, músico de Floripa, pouca gente conhece, cantou Florianópolis, ele que morreu em 85 num acidente no Pantanal, depois de sair do armazém Vieira. Se beber, não dirija. Erasmo Carlos, Maria Joana, uma música que tem a minha idade. Vê só, Erasmo Carlos já dava dois em 1971. Márcia Castro, música de Tamara Assunção, Tua Boca. Reginaldo Rossi, No Claro e No Escuro. Ave Sangria, Corpo em Chamas, uma música sobre dependência emocional. E no fundo estamos ouvindo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, com bloco de Sargento Pimenta no meu inglês Copacabana. Eu sou o Siri, me despeço agora. Valeu, galera, até a próxima quinta. Such a lovely audience, we'd like to take you.